o teu problema, Joyce? Tu sabe que eu gosto de tu, aí tu pisa em mim. Tu sai pras baladas, fica com teus machos. Tá ligado? Tu quer que ser puta que nem tuas primas. Mas tu sabe que eu gosto de tu ainda. Tu sabe que eu ainda penso em tu. Tu sabe quanto tu falou ainda. Mas olha, o que tu tá vivendo, eu já vivi. E passa, é passageiro. Eu ainda vou te esperar. Eu ainda vou te esperar. Ainda vou te assumir. Ainda vou casar contigo, se tu quiser. Ainda vou viver contigo de novo. Curta tua vida, Joyce. Eu tô te esperando. Eu tô tão vendo, idiota. Faz um ano eu não saí. Olá pessoal, aqui é o Sherlock Holmes do podcast Falando Sozinho. Vamos ter uma pequena conversa entre nós aqui. Vamos falar um pouquinho sobre mulher. Faz muito tempo que eu não falo sobre mulher aqui no meu podcast. E vamos descobrir como não quebrar a cara com qualquer uma. Ou com quem você acha que está apaixonado. Vamos dizer assim. É o seguinte, meus amigos, sempre acontece de a gente se relacionar com uma pessoa e ter aquela porcaria na nossa mente, que foi implantada na nossa cabeça. Não, temos que saber relevar, temos que saber fazer o quê. Sim, cara, temos que saber relevar a pessoa, mas temos que ir ajudando ela a melhorar aos poucos, tá ligado? A melhorar aos poucos, ela não melhorar com você, cara, porque ela tem que mudar quando tá com você. E você tem que mudar algumas coisas quando tá com ela. Que agora vocês são um casal. E você se liga logo nisso, cara. Se a mulher não tá afim de mudar nada pra ficar com você, cara, ela não vale a pena. Não vale a pena o seu estresse. Ela não vale a prostituta que você come ali na rua. Cara, veja esse sinal. Outro sinal também que você pode ver, mulher dá muito sinal, cara. Ela não consegue guardar na mente dela. Ela sempre vai falar pra você de alguma forma o que tá acontecendo. Mas você tem que ser um bom pescador. Se, por exemplo, sua mulher tá te traindo, ela vai sempre te falar na sua cara que tá te traindo, mas de maneiras diferentes. Só que você nunca vai perceber porque tá encapuzada. Mas se você for um bom pescador, você vai reparar. Você vai se ligar que esta porra está acontecendo, que tem coisa errada. E o comportamento também, as coisas que mudam, agrado demais ou agrado de menos. Tudo fora do normal, tudo desequilibrado da balança. Você já repara por aí, cara, você não pode ignorar essas coisas. Não ignore isso. Pode ser seu futuro que está em jogo, você pode estar se relacionando com o inimigo. Esse inimigo, cara, pode te fuder muito na vida futuramente. E você, todo apaixonadão, porque eu sei, cara, eu já fui assim. E tem muito homem que é assim, fica apaixonadão, sempre tenta dar uma outra chance, mas, cara, não tem outra chance, não tem como dar outra chance pra isso. Impossível. Você tem que sair fora disso. Você tem que arrumar alguém que seja à sua altura, cara. Que esteja disposto a estar com você. Não que isso seja prioridade, cara. Tem muitas prioridades na vida, mas isso, pelo menos esse mínimo, você tem que saber. Você tem que saber lidar com isso. Você tem que saber lidar com as malandras, com as espertinhas. E com quem é real. Com quem tá ali de verdade com você. Então, de nada adianta você ser o alfa, o garanhão, o pegador de mulher bonita, se as mulheres são bonitas por fora e podre por dentro, cara. Só querem o seu mal, só querem estar com você por status, pra fazer inveja às amiguinhas delas, às outras, dizer que tá contigo. Então, cara, dessas malandras você tem que se livrar, você tem que estar esperto, cara. O primeiro vacilo que elas der, tchau. Você desconfiou, cara. Sempre deixe claro pra elas. Sempre deixe claro. Se eu desconfiar, cara, só desconfiar, eu termino com você. Acabou. E fim de papo. Sem olhar pra trás. Desapega, brother. Desapega. Eu tenho um segredo pra contar pra vocês como entrar num relacionamento e já desapegado. Só gostar da pessoa por gostar mesmo e não, vamos dizer assim, não ficar lá, nossa, eu te amo, não. Cara, pensa no primeiro amor da sua vida. Sabe aquele primeiro amor da sua vida? Pensa naquele primeiro amor. Concentra concentra seu amor lá. Pensa que ele ficou lá. Quando você pensar que seu amor ficou lá, e essa pessoa que tá com você, você só gosta dela, e ela pode ser passageira, vai dar tudo certo em relação a isso. Em relação à convivência com essa mulher, sua namorada, sei lá o que for, ficante. Tá bom, mais pra namorada, né? É passageiro, cara. Você tem que deixar sempre a porta aberta. Você tem que sempre deixar claro que a porta tá aberta, que se ela vacilar, velho, você vai embora. Você vai arrumar outra, você tem condição de arrumar outra. Deixa ela desesperada. Deixa ela pensar que a qualquer momento você pode ir embora. If you want love, as a kid I used to think like... Seja justo, cara. Não seja um imbecil também. Não seja um babaca. Não tem que se aproveitar dessa situação mental. Eu tô passando pra você essa observação, mas você também tem que ser um idiota e aproveitar que a mulher tem essa fraqueza mental e dar de imbecil, cara. Se aproveitar disso, porque você vai se fuder futuramente, porque você faz isso agora, mas futuramente você pode estar gostando dela e ela vai te dar um pé na bunda e vai ficar te fazendo de porto seguro enquanto ela tá ficando com o Ricardão. É isso que acontece. E é isso que pode acontecer com você. Então seja justo, cara. Deixe sempre a porta aberta. Deixe sempre claro que se vacilar com você, você vai embora. Se não for do seu jeito, você vai embora. Mas também seja justo. Então, é isso. Não seja um idiota. Seja esperto. Você quer uma namoradinha? É isso que você quer? Tudo bem, você vai ter uma namoradinha. Você quer manter uma namoradinha com você? Tudo bem, você vai manter uma namoradinha. Mas não se apegue. Se apegou, já era. Você tem que ter certeza. Você só vai ter certeza que você vai ficar com essa pessoa mesmo quando ela se sacrificar pra caralho por você. Vai começar a fazer várias coisas que outras mulheres não fariam. A se sacrificar por você, fazer de tudo por você. E ela não ser uma idiota, ela não ser uma brigona. Ela te respeitar como homem. Ela saber que o limite dela como mulher é diferente do seu limite como homem. Ela aceitar seus limites. Esse tipo de mulher que você tem que ter. Você não pode arrumar uma mulher brigona. Uma mulher que gosta de brigar, que depois gosta de um sexo selvagem. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso só vai te levar a talvez grandes prazeres. Beleza. É grandes prazeres que você quer, você vai ter. Mas também você vai ter muita turbulência, muita briga. Você vai ter traição. Você vai levar chifre, cara. Chifre. Porque esse tipo de mulher, além do mais, qualquer coisa que você faz de errado com ela, ela se acha na razão de fazer uma coisa dessa, que é uma imbecil, cara. Ela é um tipo de mulher imbecil. Que acha que se você cagou no pau com ela em algum momento, em vez dela tentar entender por que você deu uma cagadinha no pau com ela, por que você vacilou alguma coisa com ela, não tô querendo dizer traição, você traiu ela, tô querendo dizer você falou alguma coisa de errado, você brigou na hora que não tinha que brigar porque você estava estressado do trabalho. Se ela não entender isso, cara, e usar isso como motivo pra te trair, cara, não aceite, cara, se você descobrir, não aceite. Foda-se ela. Larga ela de mão, faz ela chorar atrás de você, porque eu tenho certeza que é isso que vai acontecer. Quando você larga uma mulher assim, ela chora atrás de você, se rasteja atrás de você, porque ela sabia que estava errado. Ela nunca vai se perdoar por esse erro. E ela achou que você não ia embora, você ia voltar atrás. Não volta atrás não, mano, vai embora. E se puder comer de novo e ir embora, vai, faça isso. É só um pouco da visão que eu quero passar com vocês. Pra não deixar o dia sem podcast, queria falar só um pouco sobre mulher. Se vocês gostaram realmente do pouquinho que eu falei sobre mulher, é só um porcentinho da tática que eu falei sobre mulher, vocês podem comentar aí embaixo aí, deixe seu comentário e fala aí, porra, Xerox, faz mais uma aí sobre essa daí que eu gostei. Ô, oh, porra, Xerox, para de falar essa porra, tá falando muita merda. Antes de mais nada, gente, eu quero deixar aqui registrado os podcasts que vocês podem participar, podcast falando sozinho, todo dia podcast, Sociedade Primitiva, Olhos Abertos, Menefrego, Bueira Aberto. Eu esqueci algum? Devo ter esquecido. Tudo bem, mas deixa pro próximo programa. Obrigado a você que ouviu até aqui e tchau. Look out the window of my bus ride. I thought the world was so small through my closed eyes. I've always tried to control things. In the end, that's what controls me. Maybe that's why I'm controlling.